Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. É isso mesmo, e damos então início ao programa Palavras de Esperança. Passam 3 minutos da hora certa. Já tenho comigo em estúdio o Sr. Padre Pedro Simões, a que agradeço a sua presença aqui connosco. Bom dia, Beatriz. Bom dia aos demais irmãos que nos acompanham através desta antena da Boa Nova. Muito bem, vamos então olhar, como é habitual, para aquilo que se passa no país e também no mundo. Se calhar começamos pela Jornada Mundial da Juventude. Há alguma novidade para nos dar? É verdade, este fim de semana vai acontecer um pouco por toda a Diocese de Coimbra as 24 horas de adoração, promovidas pelas Jornadas Mundiais da Juventude, sobretudo pelo COD Diocesano de Coimbra, no qual interpela todas as comunidades cristãs, as paróquias e as unidades pastorais a associarem-se a este momento de adoração. No caso concreto da nossa unidade pastoral de Oliveira do Hospital, este momento de adoração vai acontecer no sábado, já amanhã, com uma adoração desde as 19 horas às 20 horas na Igreja Matriz, e ao qual todos estão convidados a participar ativamente, não é? Sobretudo e particularmente os nossos jovens e os nossos catequizandos também. Também a esta altura, que até publicamos esta semana, estão já abertas as inscrições para famílias de acolhimento e também voluntários. Uma palavra para estas pessoas? Sem dúvida. Aliás, era importante que as pessoas se inscrevessem mais. Ainda há poucas inscrições, não é? Tendo em vista que a perspectiva é acolhermos mais ou menos entre 3 a 4 mil jovens aqui, pelo menos na unidade pastoral ou no concelho, é importante que as pessoas também se disponibilizassem para acolher estes jovens, não é? É certo que depois da pandemia parece que se criou um clima de desconfiança e de suspeição da parte de muitos dos nossos irmãos, mas é importante a gente esquecer um bocadinho isso, porque é um acontecimento único na vida do nosso país. Muito provavelmente, pelo menos para a minha geração, se calhar é um evento que dificilmente se voltará a repetir nos próximos anos, e se é uma oportunidade para fazermos estes jovens crescer na fé, também é ao mesmo tempo oportunidade para crescer aqueles que acolhem estes jovens na fé, se eventualmente andam mais afastados, não é? Falava aqui na semana passada com o Sr. Padre António Loureiro, até porque isto é uma questão de cultura e é sempre bom receber pessoas diferentes, oriundos de outros pontos do país. Sem dúvida, dado que Portugal, pelo menos, tem esta projeção mundial de ser um povo que acolhe sem pedir nada em troca. Portanto, é importante a gente também se sentir envolvidos portanto, nesta construção deste e nesta participação ativa neste evento único para o nosso país. Porque a família é um cantinho para dormir e as necessidades básicas. Exatamente, e o pequeno almoço, se eventualmente puder, não é? Portanto, não é pedir muito. O povo português está bem a receber, vamos acreditar que tudo corra pelo melhor. Esperemos que sim. Olhamos então agora para a Igreja no Mundo. A Vaticano lança livro com reflexões do Bento XVI. Deus é sempre novo, tem a prefácio do Papa Francisco. É verdade, foi lançado esta semana o primeiro de muitos livros que agora se vão lançar acerca do Papa Bento XVI. A gente bem sabe que quando uma pessoa importante morre, digamos, as livrarias procuram depois fazer uma espécie de lançamento das suas obras completas. E esta, digamos, que é a primeira fase dessa coleção, digamos assim. Deus é sempre novo, portanto, fala-nos de tudo aquilo que foi o pontificado de Bento XVI, desde 2005 a 2013. Portanto, isto é uma coletânea das homilias, das catequeses e discursos proferidos por Bento XVI durante o pontificado. Destaque, sobretudo, para as suas três grandes encíclicas, que falaram acerca das três virtudes teologais, da fé, da esperança e da caridade. Todos nós sabemos que o Papa Bento XVI é o Papa da razão, mas uma razão não desligada da fé, mas alicerçada e enraizada naquilo que é a pessoa e a figura de Jesus Cristo, que foi central em toda a vida do cardeal Ratzinger e depois mais tarde do Papa Bento XVI. Portanto, convido todos os irmãos, se puder adquirir este livro, que o adquiram o mais rapidamente possível, porque vale a pena. Muito bem, já no nosso país destacar-se a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Responsável do Patriarcado de Lisboa que lamenta situações em que o cristianismo se associa a opções políticas e incentiva à violência. É verdade, todos os anos a Igreja, durante esta semana de janeiro, promove o oitavário da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Começou na passada quarta-feira e terminará, portanto, na próxima quarta-feira, com a chamada Festa da Conversão de São Paulo, quando São Paulo se converte ao cristianismo e pede para ser batizado já em adulto. Uma semana marcada, sobretudo, por várias celebrações ecuménicas, um pouco por todo o país e também na nossa própria Diocese de Coimbra. É certo que o cristianismo já esteve muito mais separado do que hoje, não é? Infelizmente, cada vez nós somos menos, pelo menos na prática, e as várias igrejas, seja a Igreja Evangélica, seja a Igreja Ortodoxa, seja a Igreja Católica, sentem necessidade de cada vez se aproximarem mais, procurando descobrir que há mais aquilo que nos une do que aquilo que nos divide. E esta é uma semana para, digamos assim, presencialmente, liturgicamente e proximamente essa unidade se tornar cada vez mais efetiva e mais afetiva também, não é? O que nem sempre acontece ao longo dos tempos, não é? E este sacerdote do Patriarcado, o padre Peter Stilwell, portanto, contextualiza esta semana com aquilo que, infelizmente, o mundo e a sociedade estão cheios, não é? Que é das guerras. E particulariza, sobretudo, a questão da guerra da Rússia com a Ucrânia e da Ucrânia com a Rússia, em que, infelizmente, a Igreja não está muito bem conotada, não é? Porque, sobretudo, a Igreja Ortodoxa da Rússia, que se aliou a esta invasão da Ucrânia, não é? E que reza para que a Rússia seja a grande vencedora desta guerra, que é sempre injusta e está longe de ser justa e santa, como o patriarca Cirilo de Moscovo tanto diz, não é? Porque encara esta guerra como sendo uma guerra santa e uma guerra justa, não é? É certo que nós também na Igreja Católica, pelo menos na Idade Média, também fomos um bocadinho causadores da questão das cruzadas, onde muitos papas e muitos cardeais e bispos também foram a favor da chamada a guerra justa para contribuir para a propagação da fé a todo o custo. Hoje o papel da Igreja Católica já não é esse, não é? Aliás, o saudoso São João Paulo II, numa homilia que fez, salvo erro, em 1990 ou 1991, pediu perdão, um perdão universal, um perdão mundial por todas as atrocidades cometidas pela Igreja Católica ao longo de todos estes 2000 anos de existência, não é? Logo que vi estas palavras do Padre Peter, me recordou esse discurso que São João Paulo II fez e que o mundo depois também acabou por louvar e gratificar, algo que nunca tinha sido feita pelos sucessores de Pedro anteriores a ele, não é? Portanto, esta questão do ecumenismo é importante, porquê? Porque quer os cristãos, sejam eles católicos, ortodoxos ou evangélicos, quer as outras religiões, não é? Os budistas, os xintoístas, os islâmicos, os judeus, devem contribuir para uma maior justiça e paz no mundo, e não o seu contrário. O que às vezes isso não se verifica, como é o caso da Igreja Ortodoxa Russa, que tomou uma opção política, não é? Não é uma opção religiosa, é uma opção política. E como todos nós sabemos, política e religião, religião e política não se devem misturar jamais. Aliás, o próprio Jesus diz no Evangelho, não é? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, não é? Mas isso nem sempre acontece, porque também nós somos limitados e frágeis, não é? Muito bem, olhamos para a Diocese de Coimbra, a Comissão Justiça e Paz, que destaca o papel da educação no combate à pobreza. O organismo católico promoveu o colóquio sobre as políticas sociais. É verdade, no passado dia 13 de janeiro decorreu no ISCAC, em Coimbra, um colóquio com o tema A Pobreza em Portugal, Reflexões do Primeiro Quartil do Século XXI. Portanto, isto foi uma parceria que a Comissão Justiça e Paz da Diocese de Coimbra fez com a ASES, que é a Associação Cristã de Empresários e Gestores Cristãos, em que convidaram dois oradores, o Carlos Farinha Rodrigues e o Monsenhor Jardim Gonçalves, para falarmos acerca da pobreza em Portugal, que todos nós, como todos nós sabemos, se acentuou com esta questão da guerra da Ucrânia, que fez disparar os preços dos principais bens alimentares. É certo que muito se tem feito, não é? Quer ao nível do nosso país, quer sobretudo e particularmente ao nível do nosso município, mas nem sempre isso é suficiente, não é? É importante nós sabermos distribuir os vários rendimentos por aqueles que mais precisam, mas também é importante saber orientá-los na forma como eles gerem esses dinheiros recebidos pelo Estado. O que nem sempre acontece, não é? Quase todos nós conhecemos alguém que é utente deste chamado rendimento social de inserção, e também muitos de nós sabemos que nem sempre eles o utilizam da melhor forma possível, não é? E este colóquio falou sobretudo e particularmente na questão da educação dessas pessoas, de forma a gerirem o pouco ou muito que vão recebendo da parte do Estado, não é? O que nem sempre assim é feito. Aqui, uma das cintas que se fez é que, se calhar, a maior pobreza que existe na mente e no coração dos homens não é a pobreza material, mas sim a pobreza de espírito, a pobreza de cabeça, que depois é fonte e origem de todas as outras pobrezas, não é? Falta de higiene, falta de organização, preguiça para trabalhar, porque muitas vezes também é isso que acontece, não é? Não é preciso fugirmos para fora deste nosso município para, digamos assim, tomarmos conta de que estas realidades existem muitas vezes. E tantas vezes batem à porta das nossas casas, não é? Quer dizer, é importante dar, sim senhor, para se alimentarem, para sobreviverem, mas atenção, como damos e de que forma é que eles próprios que recebem esse rendimento social o gerem, não é? É uma grande interrogação. Algo que não acontece só com os idosos, mas também começa a atingir as camadas mais jovens, não é? Portanto, de que forma, não é? Muito bem. Ainda tempo para falarmos do evento que vai acontecer já este fim de semana por cá, a Festa da Família, sim, senhor Padre. Portanto, as inscrições estão já encerradas, mas podemos falar sim, deste evento, que é importante aqui para o concelho. É muito importante, aliás, a Festa das Famílias foi algo que surgiu nas paróquias da chamada Cordinha, ali nas paróquias do Seixo e do Herdal já há alguns anos atrás, e depois com a formação desta unidade pastoral foi alargada também à cidade de Oliveira do Hospital. É um evento único e importantíssimo no nosso plano pastoral anual, em que junta diversos casais, não só os jubilados, não é? Não só os jubilados, mas os casais que queiram estar presente e conviver um pouco com os demais irmãos, sobretudo testemunhar a alegria de ser casado e de viver em aliança matrimonial para toda a vida, não é? É certo que nem sempre isso acontece na vida de muitos porque vão para irmãos. Lá casais novos, recentemente casados, mas também muitos casais com anos e anos de casamento. É verdade, é verdade. E creio que podem dar um bom testemunho do que é a vivência prolongada em matrimónio. Uma vivência que nem sempre é fácil, não é? Há sempre crises. Aliás, casa que não é ralhada, diz o povo, não é bem governada, não é? É bom que às vezes haja crise, porque a crise possibilita sempre nós aperfeiçoarmos, não é? Neste caso concreto, o marido ajudar a aperfeiçoar a esposa e a esposa ajudar a aperfeiçoar o marido. E é, digamos assim, um momento de alegria e de convívio entre todos. A nível de números, já temos mais de 200 casais inscritos. Portanto, avizinha-se uma bela iniciativa e uma boa participação. Teremos também a oportunidade de escutar dois casais que vão dar o seu testemunho de vida e de fé com os seus filhos, portanto, uma atividade a não perder, não é? É certo que há aquela parte do comes e bebes, que é sempre importante, mas mais importante que essa é a parte do testemunho que podemos receber da parte de quem tem já alguma experiência de vida neste campo, não é? Sim, estou agora a olhar para o programa, portanto, início à 1 da tarde, o almoço que vai acontecer no Salão Multiusos da obra da Dona Josefina da Fonseca, do almoço então, mas também uma palestra com o Dr. João Arcanjo, médico. Sim. E oração e benção dos jubilados e depois, claro, uma animação cultural. Uma animação cultural, exatamente. Portanto, todas estas celebrações estão a cabo da pastoral familiar da nossa unidade pastoral, que tem tido um esforço colossal na organização deste evento. Aliás, eu queria deixar uma palavra de carinho e de afeto a todos aqueles que estão envolvidos diretamente ou indiretamente na organização desta festa. Está aqui muito trabalho por trás, muito esforço e dedicação gratuita e desinteressada. Portanto, um bem-aja para todos esses casais. Está bem? Muito bem, agora passamos então para a liturgia da palavra. Estamos então a falar do terceiro domingo do tempo comum, a leitura do livro de Isaías. O que é que há para dizer, Sr. Padre? É verdade, Isaías, que faz uma profecia que é ao mesmo tempo atual, do seu tempo, não é? Mas também com projeção a um futuro, não é? Uma luz brilha nas trevas e uma luz nasceu para nós, não é? Ele dirige-se a umas terras particulares, as terras de Neftali e de Zabulão. E onde é que ficam as terras de Neftali e de Zabulão? Coincidem com a atual zona da Galileia, no norte de Israel. Curiosamente, onde Jesus vai anunciar o reino de Deus. Isaías já está a profetizar acerca de Jesus. Reparem que o profeta Isaías viveu 600 anos antes do nascimento de Jesus, mas já, digamos assim, antecipa aquilo que vai acontecer 600 anos depois, não é? Uma luz vai brilhar nas trevas e essa luz vai irradiar e encher de esperança e de fé todos aqueles habitantes dessas terras de Neftali e de Zabulão, não é? Isaías, que viveu um tempo conturbado, um tempo de grande convulsão social. Olhem, parece que fazem-nos lembrar os tempos de hoje, né? Onde há muita desconfiança, muita indefinição na vida e na existência das pessoas, não é? Isaías viveu esse tempo, não é? Um tempo em que parece que os judeus e os hebreus se tinham esquecido da aliança que tinham estabelecido com Moisés e com Deus no Monte Sinai, não é? Que lhes deu uma terra em herança e que eles já estavam a habitar, mas que não sabiam ser gratos e dar graças a Deus por isso, não é? Estas terras são curiosas porque misturam-se pagãos com judeus e há ali uma espécie de sincretismo religioso em que o profeta sente necessidade de falar e de abordar a fidelidade que o povo tem que ter em relação a Deus, porque Deus é sempre fiel ao seu povo. Nós é que nem sempre sabemos ser fiéis a Ele. E pede esta luz que muitas vezes ilumina as trevas da nossa vida e do nosso coração, não é? Muito bem, então esta é a primeira leitura. Passamos para a seguinte leitura da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios. É verdade, São Paulo, que escreve esta comunidade de Corinto, que era uma comunidade um bocadinho difícil, muito intriguista, muito cusca, tinha muita dificuldade em entrar em atritos uns com os outros, e São Paulo recorre ao uso da carta para ver se conseguia, digamos assim, iluminar estas mentes e estes corações de modo a formar uma verdadeira comunidade cristã. Surge um problema nesta comunidade de Corinto, não é? É que a maior parte dos irmãos que a constituem começam a olhar para o cristianismo como sendo uma filosofia de vida. Não é? E o cristianismo não é propriamente uma filosofia de vida, não é? É uma forma de ser e de estar na vida, não é? E muitas vezes estes irmãos de Corinto olhavam muito a quem pregava, à pessoa que pregava, e não à mensagem que essa pessoa queria transmitir. E muitos dividiram-se, não é? Uns diziam que eram de Pedro, outros diziam que eram de Apolo, e outros ainda diziam que eram de Paulo. Portanto, uns só escutavam Paulo, outros só escutavam Pedro e outros só escutavam Apolo, não é? Que eram os apóstolos, os catequistas desse tempo. Paulo mete um travão em todo esse pensamento e forma de agir na comunidade e diz: não, nós devemos ser é de Cristo, porque o mais importante de quem anuncia é a mensagem transmitida por essa pessoa, seja ele Paulo, Pedro e Apolo. O que é que esta leitura nos quer dizer para os dias de hoje? Quantas e quantas vezes Nós vemos que muitas vezes as pessoas vão à missa por causa do padre e não vão à missa por causa de Jesus Cristo. Ou por causa da palavra de Deus recebida nessa missa ou nessa Eucaristia, não é? Isto é muito comum na vivência das nossas comunidades cristãs hoje, não é? E é um risco, não é? Porquê? Porque um dia o padre vai-se embora. E ao fim e ao cabo, automaticamente, as pessoas acabam por ir embora. Então, o que é que, afinal, as trouxe à igreja? Foi o padre? Foi o sacristão? Foi o leitor? Foi o acólito? Ou foi Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo é que deve ser a razão de nós irmos à igreja, irmos à Eucaristia, participarmos dela e escutar a palavra que pode iluminar a minha vida, a tua vida e a nossa acaba vida. Acaba por haver ali uma ligação com o pároco e por isso isso deve acontecer. Mas nós devemos estar acima disso, não é? Porque, quer dizer, eu imagino, se fosse à missa só por causa do padre, quer dizer, eu se calhar iria a muitas poucas missas, não é? Eu falo por mim, mas nós não devemos ir à missa pela pessoa do padre. Devemos ir é pela palavra que ele transmite, não é? E que pode iluminar a nossa vida. É? Porquê é que nós somos cristãos? Não é? Porquê é que nós somos batizados? Porque pretendemos ser, na nossa forma de ser e estar, um outro Cristo. Ser como Cristo foi, não é? Em palavras, em pensamentos, em atos, em obras, em ações concretas, no dia a dia. Não é? E onde é que nós vamos beber a razão de fazermos isso no nosso dia-a-dia? Escutando a palavra de Deus e a pondo em prática. Umas vezes pomos mais, outras vezes pomos menos, não é? Mas não interessa quem anuncia, não interessa. O importante é a mensagem que essa pessoa transmite, que não é uma mensagem que vem dela, não é? A palavra que o padre dirige às pessoas, não é, quando lê o Evangelho e depois faz a reflexão ou a homilia, não vem dele. Não vem das ideias e da cabeça dele e do coração dele. Não. É Deus que lhe dá esse dom e essa graça. É Jesus que o faz falar. Portanto, a gente deve vir para escutar a voz de Deus, a voz de Jesus. Não a pessoa que a transmite. E muitas vezes isso não é muito claro na vida das nossas comunidades cristãs, não é? E às vezes há aquelas intrigas, não é? Eu gosto mais de ir à missa daquele, do padre A, do que à missa do padre B, ou do que à missa do padre C. Está errado, não é? A gente deve ir à missa independentemente do padre que é. Absorver a mensagem. Mais santo ou mais pecador, independentemente disso. Porque o importante é a mensagem que ele transmite. E a mensagem tem o rosto, que é o rosto de Jesus Cristo. Isso é o mais importante. Muito bem. Passamos para o Evangelho, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. É verdade, São Mateus vai nos acompanhar durante todo este ano A, que é um ano dedicado a ele. Mateus que escreve para comunidades cristãs específicas, sobretudo cristãos que vieram do judaísmo e conhecem profundamente a lei de Moisés. E de facto, esta passagem do Evangelho faz aso àquilo que nós escutávamos na primeira leitura retirada do livro de Isaías. Aqui concretiza-se aquilo que Isaías tinha profetizado há 600 anos atrás. Encontramos Jesus que decide abandonar a terra onde cresceu, que foi Nazaré, para ir até Cafarnaum, onde vai estar durante os seus 3 últimos anos da sua vida a anunciar o reino de Deus, não é? Muito provavelmente ele terá se instalado em Cafarnaum, bem próximo da sinagoga, na casa da sogra de Pedro, onde conheceu Pedro, conheceu Tiago, conheceu João, que eram pescadores, não é? Aliás, esta passagem do Evangelho vai-nos falar desse primeiro encontro que Jesus tem com as chamadas 3 colunas da igreja, e onde vai tocar a vida e o coração daqueles homens que eram corações rudes e rígidos e frios, eram pescadores. É sempre as pessoas são um bocadinho rudes, ligadas ao mar, porque estão muito horas e horas e dias e semanas fora da chamada civilização e do convívio social entre todos. E Pedro, Tiago e João não eram exceção, mas que deixam de ser tocados por este Deus amor, por este Deus afeto, por este Deus misericórdia que encontramos em Jesus Cristo. E ao qual Jesus depois vai dar uma missão difícil e uma missão complicada, que eles nesta altura não compreendem, mas depois compreenderão quando Jesus ressuscitar, que é o de ser pescador de homens. Não é? O que é isto de ser pescador de homens? Vocês agora pescam peixe, não é? Pronto, não é? Salmões, sei lá, outra coisa qualquer. Cações, outra coisa qualquer. Peixe São Pedro, que são aqueles peixes que se comem lá naquela zona. Pronto. No futuro vão pescar homens, né? É curioso perceber que Jesus serve-se da imagem do mar, porque o fundo do mar para os judeus é o sítio do mal, o sítio dos demónios, o sítio dos pecados, onde existem as criaturas mais horríveis e mais horrendas. Bem, nós hoje sabemos que isso não é bem assim, mas na mitologia antiga, digamos assim, no imaginário religioso dos judeus, isso era assim, não é? E Jesus serve-se disso para quê? Porque é que eles vão ser pescadores de homens? Porque vão ajudar muitos a deixarem as obras do pecado, as obras do mal e do demónio, para somente fazerem as obras de Deus. São o perdão, a misericórdia, o amor, a paz e a comunhão entre todos, não é? Levar muitos dos que andavam nas trevas, não é? Muitos dos que andavam sem sentido para a sua vida e para a sua existência, a ganharem um sentido com Deus, em Deus e por Deus. É a grande missão que Jesus faz, uma missão aos olhos dos homens muito fracassada, porque todos nós sabemos que ele morreu na cruz, não é? Mas que depois dará muito fruto com estes homens, que depois se tornarão os primeiros bispos da Igreja e que depois transmitirão aos seus sucessores até hoje, não é? Passados 2000 e tal anos. Muito bem, ficamos então com as leituras do próximo domingo. Também tivemos um comentário sobre aquilo que se passa no país e no mundo e também, sobretudo, aqui no Conselho de Oliveira do Hospital, com as festas das famílias a acontecer no próximo domingo. Estamos a fechar o nosso programa. Tempo para a sugestão musical. Que música é esta, Sr. Padre? Esta semana trago-vos uma música dos 4 e meia, que todos nós já conhecemos, uma banda Corimbricense, aqui do nosso distrito, com um tema também conhecido, passa muitas vezes nas rádios, que é o Olá Solidão. Portanto, um tema de 2020. Digamos que faço aqui uma homenagem a todos os nossos idosos que infelizmente sentem o peso da solidão nas suas vidas e nos seus corações, não é? Penso que é também um tema que eles, esta própria banda faz a esta geração mais velha, digamos assim. Muito bem, vamos então escutar. era só que mal acompanhado, nem pensava em apoiar os pés no chão. Olho em volta, agora estou sozinho, não liguei as placas no caminho, nem parei para perguntar a direção. Então, às 16h30, a brilhantar este programa Palavras de Esperança, também um orgulho para nós, pertence então ao Distrito de Coimbra. Senhor Padre, penso que ainda há uma nota para dar. É verdade, fazer referência que na próxima quarta-feira, às 21h, na Igreja Matriz de Oliveira do Hospital, vai haver a oração de louvor e misericórdia, que vai ter em conta a festa que a Igreja Católica celebra nesse dia, que é a conversão de São Paulo, e que vai ter a participação ativa da nossa catequese aqui de Oliveira do Hospital também. Muito bem, a nota está dada. Senhor Padre, agradeço muito a sua presença neste programa. Obrigado, Beatriz, obrigado a todos aqueles que tiveram a oportunidade de nos escutar esta manhã. Bem-haja. Obrigada. Ficamos então por aqui neste programa Palavras de Esperança. Marcamos encontro num próximo programa. Muito bom dia. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.